seja original. Flores FM. Agora, pela Flores FM, o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Renascer de ideias, renascer em filosofia, renascer pela ciência, renascer com religiosidade, renascer a vida simples, racional, com sabedoria. No ar, programa Renascer. Produção e apresentação, Admir Zanella e Ademir Smiderle. Boa tarde, ouvintes da Flores FM. É uma grande satisfação, mais uma vez, abrirmos o programa Renascer aqui pela 104.9, a Flores FM, a melhor rádio de Flores da Cunha, né? Que sempre dizemos, porque temos oportunidade de estar aqui, falar sobre doutrina espírita, falar sobre assuntos filosóficos, psicológicos, dos mais diversos possíveis, né? Sem estagnarmos a uma cor religiosa, sem estagnarmos a uma opinião pessoal, né? E sim abrirmos sempre assuntos, entendimentos, para que possam fazer com que a gente cresça, a gente amadureça, a gente evolua, que é o objetivo da vida. Se nós estamos aqui numa escola para aprender, e só assim entendemos realmente a vida, porque se nós analisarmos as mais diversas situações em que a gente vive, né, com as outras pessoas, com o mundo, a gente vai ver que o objetivo da vida é realmente aprender. Para quem, claro, acredita que nós não terminamos com o fim da nossa carne. Então, nesse entendimento, nós abrimos sempre o programa Renascer e dizemos aos ouvintes que o telefone 3292-8464 está à disposição de todos, pode ligar. Hoje também nós temos mais uma vez o Ivo Maioli aqui conosco, né? O nosso outro companheiro está em férias ainda, né? Que delícia, né? Então vamos trabalhar, inclusive hoje, vejam só o que a gente vai falar sobre no nosso programa hoje. Madre Teresa de Calcutá, que é um trabalho que vem sendo realizado na Casa Espírita pelo menos uma vez por mês. Falar sobre uma grande personalidade, sugestão do nosso amigo Ivo Maioli, né? Aliás, uma grande ideia. E a gente então vem trazer esse programa de hoje, né, sobre essa personalidade, essa líder, né, Madre Teresa de Calcutá, para que a gente se inspire nessas grandes personalidades e tenhamos a coragem de realmente vencermos os nossos próprios limites. Que também até a mensagem de hoje fala, né, de muitas vezes a gente ter medo de certas coisas, não fazermos coisas que acharíamos que deveríamos fazer, não nos relacionarmos como acharíamos que devíamos nos relacionar, por medos. E aí, então, essas grandes personalidades fazem com que a gente, eu digo de forma de brincadeira, né, a gente cria vergonha na cara e tenha mais coragem, né, Ivo? Boa tarde, Ademir, boa tarde aos ouvintes aqui da Rádio Flores FM, que estão na sintonia do programa Renascer, esta sementeira de espiritualidade, né, Ademir? Como tu disseste na abertura ali, nós não temos uma intenção de implantar nenhuma direção religiosa aqui com o nosso espaço, mas simplesmente poder inspirar o ser humano a que busque um caminho de espiritualidade e que essa espiritualidade possa trazer aquilo que nós tanto desejamos na nossa vida, que é a libertação. Eu acredito que a Madre Teresa de Calcutá, né, Ademir, tenha sido a inspiração de um ideal de liderança que todos nós buscamos na nossa vida. E ao longo do programa aqui, nós vamos hoje comentar e vamos falar um pouco da vida dela, para que a gente possa se inspirar. Eu acredito, né, Ademir, que esses grandes seres vieram ao mundo com a anuência de Deus para que nós tivéssemos, assim, uma referência em nossas vidas, de que é possível, sim, sermos melhores, não é verdade? É isso aí mesmo, né? E nós vamos nos aproveitar de um trabalho de faculdade aqui hoje para falarmos de Maria Tereza de Calcutá, que é das amigas Alfabiane, Gabriela, Márcia, Patrícia, Rosângela e Tiziane. É, né? A Patrícia Zucco, essa é uma amiga muito querida lá do Centro Espírita, que sempre acompanha nossos trabalhos, e que em falando em liderança, um dia desses ela me disse que teria, assim, à disposição um trabalho bastante avançado. E então nós vamos nos utilizar disso, né? Aliás, eu dei uma lida nesse trabalho e gostei bastante, por isso a gente vai se basear nele, né? Para falar de Madre Teresa de Calcutá, então. Religiosa macedônia, naturalizada indiana, nasceu em 27 de agosto de 1910 em Skopje, Macedônia, e morreu em 5 de setembro de 1997 em Calcutá, na Índia. Né? E essas moças abrem o trabalho dizendo assim, ó, quem quiser ser o primeiro entre vós, faça-se servo de todos, que é um texto de Marcos, né? Citado por Marcos nas palavras de Jesus, né? E então diz assim que Madre Teresa de Calcutá foi fundadora dos missionários e das missionárias de caridade, ícone do bom samaritano, ia a toda parte para servir Cristo nos mais pobres entre os pobres. E este foi o trecho, né, utilizado por João Paulo II durante o ritual de beatificação em outubro de 2003, ou seja, Madre Teresa foi beatificada, né, pela Igreja Católica, né? E ela é considerada, aliás, ela foi considerada, né, Ivo? Sim. Não só entre os católicos como ser ícone de liderança, mas é uma referência, mundialmente. Exatamente, é uma referência. A exemplo de outras grandes figuras que nós temos como exemplo, por exemplo, Francisco de Assis, né, Ademir? Eles foram pessoas que, paralelo à Igreja, fundaram as suas próprias ordens, não é verdade? Eu acredito que esses exemplos, eles são exemplos, assim, que são programados ao longo da história evolutiva do ser humano, para que no âmago, por exemplo, da religião oficial, essas pessoas pudessem vir a trazer um pouco daquilo que servisse como um farol de todos nós que somos os grandes pregadores hoje da espiritualidade, principalmente na época dos padres ou dos católicos, para que eles pudessem se inspirar. Porque essas pessoas seguiram verdadeiramente o exemplo do Cristo, literalmente o exemplo do Cristo. E eles se apresentaram no seio da Igreja Católica, ou seja, contrastando às vezes com tanta opulência, com tanta riqueza, com tantos brilhos a que hoje a Igreja se movimenta, esses seres optaram sim pela simplicidade, pela pobreza muitas vezes, mas desprendendo do seu coração um amor infinitamente puro e preparado para ser grande exemplo. Talvez essa saída, né, como Francisco de Assis e Madre Teresa de Calcutá, deste seio de riqueza, realmente seja para dar o exemplo a muita coisa que infelizmente ainda até hoje nós não seguimos, né? E o nome de Madre Teresa é Agnes Goncha Bujachiu. Que nome lindo, né? Um nome bem característico do local. Então, se a gente também não coloca aqui esses nomes, né, da Albânia de forma correta, os ouvintes nos perdoem, né? Mas a gente não sabe falar albanês, né? Com certeza. Então, ela nasceu numa família católica, numa comunidade albanesa do sul da antiga Iugoslávia. Foi educada numa escola pública e ainda jovem tornou-se solista no coro da igreja. Determina... Ela tinha o espírito da música dentro dela também. Isso aí determina sua vocação religiosa. Agnes ingressou na Congregação Mariana e em setembro de 1928 ingressou na Casa das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, em Dublin, na Irlanda. De lá partiu para a cidade de Darjeeling, na Índia, onde as Irmãs de Loreto tinham um colégio em 1931. Lá fez noviciado e finalmente fez os votos de obediência, pobreza e castidade, tomando o nome de Teresa, em homenagem a Santa Teresinha, né? Que é tão considerada ainda na época. Então vejam só, ela teve uma vida de religiosa normal e foi lá no meio da Índia. E lembramos assim que lá na Índia, né? E tu citaste educação... ali, né, Ademir, três locais onde ela se formou, não é verdade? Ela começou num local, depois foi para a Iugoslávia e a Dublin, na Irlanda, não é isso? Isso. Não, são três locais em que verdadeiramente a religião passa por distúrbios e por tumultos muito grandes. Ou seja, nesses locais a Igreja Católica, ela vive conflitos imensos. Não é como no Brasil, por exemplo, que aqui existe uma liberdade, ou na Itália, ou na França, na Espanha, onde predomina o catolicismo. Ela se formou em lugares onde a religião vivia conflitos muito grandes. Interessante observar isso, né? E também interessante, só para a gente concluir aquele raciocínio que estava passando, que ela foi para locais onde a religião é reencarnacionista, entre os hindus, né? Onde o catolicismo é a grande minoria. É a minoria, dizendo, exatamente, né? Aliás, um dos grandes sonhos dela, depois, né, que ela formou a sua congregação, era formar uma casa na sua cidade natal. E ela só conseguiu lá depois da idade, né, perto do ano de 1990, e foi o grande sonho dela. Voltar à sua terra natal. E conseguir fundar uma casa da sua congregação ali. Ou seja, aquilo que eu estava dizendo da dificuldade religiosa, porque ali era dominava o marxismo. Exato. Dominava na época de Hitler também, né? Todas aquelas questões. Sim, porque o seu trabalho perdurou no meio do século XX, né? Então ali, o meio do século XX foi permeado pelas guerras, pela Segunda Guerra Mundial. É isso aí. De Darjeeling, Teresa partiu para Calcutá, onde viveu como religiosa e foi professora de História e Geografia no Colégio Santa Maria, único colégio católico para meninas ricas da cidade de Calcutá. O contraste com a pobreza em sua volta era muito grande, e em maio de 1937, Teresa fez a profissão perpétua, né? Os votos normais, como é o catolicismo. Exato. Prega, né? A revelação ocorreu em setembro de 1946, durante uma viagem de trem. Madre Teresa ouviu um chamado interior que a incitou a abandonar o convento de Loreto, em Calcutá, e passar a viver entre os pobres. Em 1948, autorizada pelo Papa Pio XII, Teresa foi viver só, fora do claustro, tendo Deus como único protetor e guia no meio dos mais pobres de Calcutá. E em dezembro do mesmo ano conseguiu a nacionalidade indiana. Teresa passou a usar um traje indiano, um sari branco com debruz azuis e uma pequena cruz no ombro. Então ela escolheu essas cores porque o branco é sinal de pureza e o azul, né, era a cor predestinada assim, à Virgem Maria, né? Então ela escolheu essas duas cores, né? Pedindo ajuda nas ruas, auxiliava pobres, doentes e famintos. Pouco a pouco foi angariando adeptas para a sua causa entre as antigas alunas. Em 1950, fundou uma congregação de religiosas. Ou seja, ela saiu para a rua trabalhar com os pobres, né, ajudar, que foi o chamado que ela sentiu. E ela acabou tendo ajuda das antigas alunas dela que a conheciam. Sim. Isso marca uma situação muito interessante, né? Como as pessoas que convivem contigo, né, passam a seguir-te ou não? Vejam só, isto é o grande exemplo, né? Porque ela viveu ali no meio da Índia, com outra cultura religiosa e tal, dando aulas de história e geografia, mas a sua forma de ser atraiu. O seu carisma, né, Ademir? É. Porque veja bem, todos os grandes seres, todos os grandes iluminados, e agora quando tu falaste desta viagem de trem, que deve ter sido muito marcante na existência dela, porque ela recebeu, entre aspas, um chamado, não é verdade? Eu me lembrei de Paulo de Tarso. A história de Paulo de Tarso também tem o recebimento de um chamado para que ele pudesse dar sequência à sua missão. Ou seja, esses seres vêm ao mundo e toda a estrutura de mundo que eles recebem, todos os locais onde eles participam, estudam e trabalham, parece que são locais apropriados para forjar, na verdade, uma personalidade que vem ao encontro do cumprimento das suas missões. E é claro, quando fala em chamado, para todos nós, entende que hoje estamos buscando, quem sabe, uma inspiração para melhorarmos as nossas vidas. Quem sabe o chamado, esta intuição que nós temos dentro de nós para fazermos algo mais, para fazermos algo melhor. Quem sabe se nós aguçássemos um pouco a nossa percepção, a nossa sensibilidade, e a exemplo desses grandes seres que receberam esses chamados para fazer as suas grandes obras, nós que podemos nos considerar hoje seres medianos, medíocres ou menores, possamos também dar vazão a este chamado, Esta palavra é uma palavra-chave, né, Ademir? Muito que eu acredito que todo ser humano um dia vai vivenciar essa experiência de vivenciar um chamado. Eu, numa experiência particular, acredito já ter recebido algum tipo de chamado na minha vida. Acredito já ter recebido algum tipo de sinal que profundamente calou minha alma, entendeu? Naquilo que seria a direção do trabalho que deveria fazer aqui no mundo e da própria direção espiritual que deveria dar na minha vida. Então, vamos ficar atento a isso, pessoal, para que essas pessoas, assim, na sua história e no seu exemplo de vida, possam nos inspirar nessas pequenas coisas que fizeram parte de grandes existências, né? Eu vou falando particularmente, tenho certeza, né, que recebi chamado, e mais do que um, para realizar certas coisas. É. Então, claro que, vamos dizer assim, até para mim entrar na doutrina espírita, houve um chamado muito grande, né, que até narrei isso num livro, né? Exato. Presságio. Mas acredito assim, nós, no nosso nível, como nós estávamos falando, mediano, medíocre, pequeno, nós não vamos receber grandes chamados, porque não seremos capazes de realizar. Exato. Nós vamos receber pequenos chamados dentro do nosso tamanho. Dentro do nosso tamanho, quem sabe, para não transformar grandes coisas no mundo, mas para transformar pequenas grandes coisas que existem dentro de nós, né, Ademir? E que nós sabemos que precisam ser transformadas. Se nós vamos pegar aqui, né, num dos textos, né, porque a gente está aqui vendo a história de Madre Teresa e vai complementando os nossos comentários, né? Num dos textos de Madre Teresa de Calcutá, onde ela nos dá com clareza essa questão de a gente não esperar coisas grandes, mas fazer a nossa pequena coisa, né? Ela diz assim, ó: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Exato. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Veja a percepção de um espírito assim. É uma percepção de mundo tão grande, uma visão ampliada e uma consciência ampliada tão grande, que ela sabe que pode fazer a diferença. E é esta a diferença das pessoas que fazem grandes realizações no mundo. Então, se Madre Teresa teve esse chamado para realizar uma coisa tão grande, mas se nós temos os pequenos chamadinhos, né? Exato. Para realizar as nossas gotinhas de água. E é isso que temos que fazer. Não adianta a gente querer esperar que venha um grande chamado para fazer uma grande realização como Francisco de Assis, como Exato. Madre Teresa, como Chico Xavier, porque nós não vamos receber. Nós não temos capacidade para isso. Nós estamos marchando, quem sabe, a ser grandes realizadores ao longo da nossa evolução. Mas o campo de trabalho, o campo hoje, a lavoura do nosso espírito, do nosso ser, ela merece esse tipo de atenção, focalizando aquilo que são as nossas sombras, os nossos pequenos defeitos, os nossos entraves, aquilo que são os obstáculos para que possamos melhorar a nossa vida. Esse é o exemplo que eu vejo nesses grandes seres, reduzido até o universo a que nós estamos, Ademir, entendeu? Um universo que vai ainda realizar grandes coisas, mas que no momento precisa galgar e merecer este caminho de luz, né? Então, as moças aqui desse trabalho, né? Agora passam a dar mais detalhes desde o início da missão de Madre Teresa. E vejam só o que acontece aqui, ó. No início, para se preparar a sua missão, Madre Teresa ingressou em 1948 em um curso de enfermagem com o objetivo de aprender a administrar medicamentos e a cuidar de doentes, a fim de que sua nova missão junto aos pobres e doentes pudessem ser plenamente cumprida. Madre Teresa passou por muitas dificuldades iniciais que lhe deram ainda mais têmpera de guerreira, e isto lhe serviu também para que pudesse compreender ainda mais a fundo toda a humilhação e o desespero aos quais são submetidos os pobres. Essa palavra, né, Ademir, têmpera, é. Vamos traduzir essa palavra literalmente. O que significa a palavra têmpera? No aço, principalmente, a gente vai entender bem, né? Exatamente, a gente vai se lembrar da expressão aço temperado. O que se precisa fazer para temperar o aço, né? Para deixá-lo forte, inquebrável. Nesse caso dela, foram as dificuldades que ela passou. E no aço é água e fogo, né? Exato. No entanto, nada fez desistir de sua missão, nem a falta de segurança ou muitas dificuldades. Aqui eles narram um trecho que Madre Teresa conta, né? como ela sentiu que ela estava no caminho certo. Era a minha primeira volta pelas ruas de Calcutá, depois de ter deixado Loreto e ter regressado de Patna. A certa altura, aproximou-se de mim um sacerdote, o qual me pediu um donativo para uma coleta que estava sendo realizada a favor de uma boa causa. Eu tinha saído de casa com 5 rúpias, são 5 moedas, né? Daquele local. Já tinha dado 4 aos pobres. Entreguei-lhe a única rúpia que me restava. Ao entardecer, este mesmo sacerdote veio procurar-me com um envelope nas mãos. Ele disse que ele tinha sido ofertado por um senhor desconhecido que ouvira falar dos meus projetos e por isso gostaria de poder me ajudar. No envelope havia 50 rúpias. Nossa Senhora! Naquele momento tive certeza de que Deus começava a abençoar a minha obra e que nunca mais me abandonaria. Vejam só. Mas o que a pôs em contato com esse dinheiro foi o seu gesto de dar a sua última rúpia a esse padre. Sem arriscar esse gesto, a fome dela. Exato, sem esse gesto, sem esse gesto de arriscar, como tu falaste, não teria retornado essa importância em dinheiro de 50 rúpias. Veja bem, né? Como isso também pode servir de exemplo para nós. Quando a gente fala dessas coisas, né, eu me arrepio, né? Sinceramente, né? Porque a gente vê, e essas coisas acontecem conosco, com cada um. Só que a gente, na verdade, muitas vezes, se limita a viver a nossa vida sem arriscar, mais na palavra evangélica. Exato. E aí não acontece essas coisas para nós. Veja bem, tu falaste em arriscar. O que permeava o espírito dela no gesto de dar 4 pobres que ela tinha encontrado? Ela tinha 5, deu 4. Aí ela só tinha 1 e de repente chega uma pessoa que pede para que possa ajudar numa obra, numa causa. Ela lhe dá isso. Ela lhe dá isso, mas movida e inspirada com um sentimento muito grande de confiança. Ela deu inspirada por um sentimento de confiança, mas que confiança? A confiança de que quando damos, iremos receber impreterivelmente. Ou seja, aquilo volta. Sim. É uma lei, não é verdade, Ademir? Agora, é bom isso, Ivo, a gente colocar que ela não deu isso esperando que viesse o retorno. Ela deu por dar. Por dar. Se você dá esperando que venha o retorno, não vai receber. Exatamente. Não vai receber, porque aí é que nem chegar num balcão para falar com Deus, né? Diz assim, bom, ó, eu vou, a partir de hoje, eu vou dar das coisas minhas, hein? Exato. Mas tu tem que me dar, hein? Sim. Aí não vai funcionar. Exato. É a atitude de desprendimento. É uma atitude muito grande de desprendimento. Então, essas coisas, assim, a gente tem que estar bem consciente, né? E elas têm que ser do coração. Algumas pessoas, diz Madre Teresa, reivindicam e protestam em público por justiça e direitos humanos. Nós não temos tempo para isso. Há seres humanos em grande número que estão morrendo de fome e desprovidos de amor. Em pessoas assim é que servimos a Jesus 24 horas ao dia. Nossa, que alma, né, tia? Que coisa grandiosa, que exemplo. Aqui lembra aquilo que tu colocaste, né, na palestra de quinta-feira, Ivo, né? Ah, exatamente. Que importância isso tem. E olha que o que a gente vê de protestos públicos. Exato. Né, movimento dos negros, dos gays. Da violência. Movimento da violência, contra a violência, movimento contra não sei o quê. Será que há tempo para isso? Exato. Ela, naquela citação que eu acho que, acredito não esteja aí, né, Ademir, nesse resumo, nessa biografia dela. Só para relembrar as pessoas que não estavam quinta-feira na palestra, no Centro Espírita, nós falamos dela. E nós citávamos lá uma das suas passagens mais céleres, que diz que um dia perguntaram a ela se ela participaria de uma palestra, de um movimento contra a guerra, não é isso? De um movimento contra a guerra. Seria uma passeata para protestar contra a guerra, contra a violência. Ela imediatamente, né, Ademir, se negou. Ela disse, não, eu não vou participar de nenhum movimento ou passeata que seja contra a guerra. Mas eu só participarei de algum movimento ou de uma passeata do que quer que seja a favor da paz. E aí nós questionávamos lá na palestra, na nossa reflexão, qual era a diferença dessas duas coisas? Veja bem, é uma postura, é um posicionamento que ela toma. É uma escolha que ela tem. É uma escolha de focar, não na violência, não na guerra, não de dar atenção a essas coisas, mas de focalizar sim na paz e naquilo que pode trazer harmonia, no amor, em tudo aquilo que fazia parte desse universo de um espírito tão elevado quanto ela. É um exemplo isso para nós. Verdadeiramente um exemplo, eu diria assim, desde os pensamentos que um ser assim tinha, dos sentimentos que dominavam o ser, a alma dela, até as atitudes que permearam a sua vida inteira, simplesmente praticando o tempo todo amor e caridade, né? Isto, enquanto tu falava, Ivo, me vinha a reflexão, várias coisas que existem hoje na nossa sociedade, burras, né? E que a gente acha que é o máximo. Por exemplo, né? Lá se estabelece por legislação, né, que 20% das vagas sejam a favor dos deficientes, 20% seja a favor dos negros. Na própria política, né, 20% dos candidatos a vereador tem que ser mulheres. E nós achamos isso uma maravilha. Sim. Pô, aprenda a respeitar as mulheres como elas são, dê o devido valor, né? Existe embutido nessa mensagem todo um preconceito muito grande. A lei é preconceituosa. Exato, a lei diz, elas são inferiores, então nós temos que garantir 20% das vagas. Exatamente. A lei é preconceituosa quando diz que 20% dos negros tem que estar dentro de uma faculdade. É preconceito. Assim, uma resposta que eles dão a isso é uma resposta baseada na estatística, né? Eles dizem que precisam estimular o acesso a esses recursos da sociedade através da estatística, mas não é bem assim, né? Eu acredito que estudando um exemplo como o dela, a gente possa se inspirar e ver nas pequenas nuances dos acontecimentos que permearam a vida de um espírito assim, grande aprendizado a todos nós. Saia numa passeata, né, numa legislação que realmente todos são iguais e trate todos como iguais, né? Isso é que realmente faz com que a sociedade mude, né? E não aconteça até coisas como acontece lá no estádio de futebol. Exato. Resolvem pegar no pé de alguém pela cor, pela sua sexualidade, pelo não sei o quê. E aí saem lá os caras com um livrinho na mão, né? Para punir os outros. Olha, nós estamos, né, Ademir, já num ponto da nossa maturidade espiritual que nós temos que começar a pensar numa expressão muito conhecida chamada consciência coletiva. A consciência coletiva que predomina hoje na sociedade e que nós estamos permeados e muitos de nós sendo arrastados por essa consciência coletiva, ela apregoa que deve haver um sentimento dominante, um pensamento dominante, como é o caso da violência, que se nós formos aqui exemplificar mais restritamente, né? A violência. Nós apregoamos a violência tanto na televisão, nos meios de comunicação de massa, falamos tanto nela, que ela acaba sendo uma ideia dominante. E é isso que nesse exemplo de Madre Teresa se sobressaiu para mim. Isso falou muito alto, porque nós temos uma escolha, nós podemos escolher. Vamos parar tanto de vibrar nesta questão de violência, então, ou seja, assistir tanto a esses programas marrons, assistir à televisão que nos mostra o sangue escorrendo hoje, mostrando imagens, sons e notícias que não fazem parte do nosso contexto de vida. Nós não precisamos ser conduzidos e conduzir a nossa mente para esse patamar. Nós não precisamos pensar nisso tanto, porque será mais disso que nós iremos atrair. É essa, é clara a lei da atração hoje, que é estudada largamente em todos os campos da ciência e da espiritualidade, e que diz que tudo aquilo que povoa a nossa mente, tudo aquilo que damos o nosso foco, vejam bem, ouvintes, vai se expandir na nossa vida. E o exemplo dela é claro. Jamais eu vou participar de um evento que seja contra a violência, contra a guerra. Eu vou participar sim daquilo que seja a favor da paz. Vamos refletir e vamos pensar sobre isso que a gente pode adaptar muito bem para a nossa vida, né, Ademir? Com certeza. Ontem eu estava na casa de um amigo, então estava a televisão ligada e eu vi um pouco do Jornal Nacional, porque eu não assisto o Jornal Nacional, tá dito aqui na rádio, porque ouvir talvez 3/4 de coisa ruim não faz o meu tipo, né? Que nós mas não dentro, precisamos. Mas dentro disso, uma coisa observei, né? Para refletir uma das notícias, né? E eu digo assim, vejam só como às vezes a gente, por falta de uma cultura, entra nesses esquemas de não porque tem que respeitar, não porque vai contra, né? Então deu uma notícia lá que havia umas pesquisas, né, que o governo americano inclusive estava agora reabrindo financiamentos para pesquisas, né, com células-tronco, né? Exato. E uma das consequências, né, das células-troncos é a reabilitação, né, da medula óssea para as pessoas voltarem a andar. Reconstituição celular. E inclusive tem muitas pesquisas bastante promissoras nesse sentido, né? Mas aí já falou que tinha alguma coisa contra as religiões, porque extraída de uma fecundação, né, a célula-tronco do feto, na verdade, ela poderia estar invadindo, né, o ser humano, não sei o quê, né? Então, vejam só. Se nós tivéssemos o conhecimento espiritual, né, aquele programa que é feito para extrair uma célula-tronco para ajudar na vida de alguém, não terá um espírito aí. Não tem problema nenhum. Evidentemente que sim. Agora, se nós não temos o conhecimento de que o espírito vai se ligar a este corpo, especificamente numa concepção onde está programado para nascer uma criança de uma forma ou de outra, nós ficamos achando que aquilo lá está acabando com a vida de um ser e achando que o espírito, a alma, está lá naquela fecundação onde eles vão tirar a célula-tronco. Eu faria uma comparação aqui. Que às vezes, as religiões dominantes, sem nós citarmos nomes aqui, as religiões dominantes, elas se equiparam umas com as outras. É tão ridículo, mas tão ridículo, e tão fora de época fazer afirmações desse tipo, que nós podemos comparar hoje a religião dominante, entendo uma atitude assim, com aquelas outras religiões que proíbem a doação de sangue. Veja bem, se nós hoje condenamos aquelas pessoas que acham que não podem doar sangue, aquelas pessoas que estão enfermas, muitas vezes acidentados e não recebem sangue e muitas vezes até morrem. Muitas dessas vezes nós julgamos aquelas pessoas. Mas veja bem, dentro da nossa própria religião, nós fizemos isso de uma forma até mais sutil, querendo tomar o poder, entende, da própria natureza, afirmando que isso é um tema polêmico, ou que isso é proibido, ou que isso não pode. Estamos, meus queridos ouvintes, ouçam bem, estamos no século 21. O ano, né, Ademir, é 2009. Vamos despertar? Fica aqui o convite do programa Renascer, né? Com certeza. Vamos despertar? Nós realmente... já falamos, inclusive, nessa questão da doação de sangue, né? E a gente vê, respeita, claro, né? Cada um faz aquilo que quer da sua vida, né? Até para a gente dar um detalhe, né? Numa época, 2, 3 mil, 4 mil anos atrás, não se tinha conhecimento que o sangue tinha do tipo A, B, AB, que tinha positivo, negativo, né? E se não tinha compatibilidade, é natural que a transfusão de sangue mataria outra pessoa. Exatamente. Então, houve alguém que disse que na época não podia doar sangue. Hoje nós temos o conhecimento e sabemos quais os tipos de sangue que podemos doar para ajudar a vida de uma pessoa, como é o princípio evangélico de Jesus, de salvar alguém, também tá através da doação de sangue. Então não podemos ficar achando, porque está escrito lá naquilo que chamam de Bíblia, né? Exato. Naquele tempo lá, achando que aquilo lá tem que valer até que não sei quando, né? Então vejam só aquilo, só para confirmar aquilo que tu estava dizendo. Essas, né, proibições absurdas, entende? Que vem assim a confrontar, estimulando, veja bem, Ademir, Nós somos espiritualistas, nós queremos unir as nossas mãos com a ciência, nós queremos ter parceria com a ciência. A espiritualidade sem a ciência e vice-versa, tem que acontecer a parceria. Não pode, nós não podemos ficar mais à mercê do mistério ou à mercê das coisas assim que são impossíveis de ocorrer. Não, nós temos a ciência como um instrumento. E a ciência está permeada de espiritualidade, e a espiritualidade deve se permear de ciência, e juntas essas duas forças vão salvar o ser humano, vão se aprofundar, nós vamos todos nos aprofundar em nós próprios usando essas duas forças. Mas pelo amor de Deus, aquela guerra que existia 500 anos atrás, em que queriam dizer que a Terra não era o centro do, que a Terra era o centro do universo. E aí não me lembro qual foi aquele cientista que morreu na fogueira por afirmar que nós girávamos ao redor do Sol. Não, não morreu. Eu tive que desmentir, senão ia morrer, né? Que Galileu, Galilei. Exato, né? Mas teve outros Copérnico. Antes. Copérnico morreu, por exemplo, não foi? Então, esta é uma batalha de já, vamos dizer assim, quase 1000 anos. E hoje ainda sentimos os seus resquícios dentro dessas coisas que vemos, como tu falaste, no Jornal Nacional, na noite de uma sexta-feira. Pois é, né? Então vamos terminar com nossos medos também de avançar e ouvir essa mensagem que nós trazemos aqui para o nosso programa de hoje, né? Para que a gente realmente se alerte. Você já se arrependeu de, em determinadas circunstâncias, não ter tomado atitudes que viessem de alguma forma melhorar a sua vida? Quando fazemos exame de consciência, lembramos-nos de vários agoras que foram perdidos e que não voltam mais. Que o arrependimento de não ter tido, não ter sido, não ter feito, não ter aceito, costuma ser doloroso e profundo. Na realidade, o que nos impede, na maioria das vezes, de ter o que queremos, ser o que sonhamos, fazer o que pensamos e aceitar com o coração, é a ousadia que não cultivamos. A ousadia, geralmente, é escrava do medo. Quantas vezes perdemos a oportunidade de ser felizes pelo medo de ter a ousadia de amar? Medo de ousar, porque o objeto do amor era mais bonito, mais rico, mais jovem, mais velho, mais culto, menos culto. E aí? Quando você cai em si, o tempo passou e o agora também. Quantas vezes perdemos a oportunidade de realizar um grande sonho por não ter a coragem de ousar, de arriscar, deixando para depois ou para mais tarde o que deveria ser naquele agora? Quantas vezes não pronunciamos no momento oportuno as palavras que gostaríamos de dizer? Tudo isso pelo medo de parecer ridículos e imaturos. Quantas vezes ficamos porque temos medo de partir? Quantas vezes partimos porque temos medo de ficar? Quantas vezes dizemos baixinho o que na realidade gostaríamos de gritar? Quantos agora perdemos esquecendo que o risco pode ser a salvação de muitas alegrias de nossa vida? O medo que nos impede de ser ousados no agora também está nos impedindo de ver a linda pessoa que poderemos ser. Só depende de você. Que tal agora? Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Flores FM, a rádio que toca. Que tal então agora a gente ter realmente coragem de dar um passo à frente na nossa mente, na nossa caminhada, né, realmente de avançar. E lembro, né, dessa semana, inclusive, me procurou uma pessoa, né, que começou a estudar mais profundamente a doutrina espírita e estava em conflito, porque dizia ela que não acreditava muito nessa história da reencarnação e estava se sentindo meio mal com a história, né? Mas ela continuava estudando, ou seja, eu disse para ela, não é que você não acredita na lei da reencarnação, você não quer admitir. Porque admitindo a lei da reencarnação, nós temos que mudar muitos conceitos. E aquele tapete por onde nós nos apoiamos, né, para não dizer o chão, nós temos que tirar e trocar por um outro. Aí nós ficamos naquele conflito de acreditar ou não, de resistir. Por quê? Falo isso. Se a lei da reencarnação ela existe, todos nós sabemos, todos, sem exceção nenhuma. Só viemos numa nova personalidade, com uma nova cultura que nos educou a dizer que não, e que isso não existe. Mas lá no fundo a gente sabe. Então, a nossa personalidade muitas vezes nos desvia do caminho, né? E faz com que a gente, inclusive, tenha medo de usar, como era a nossa mensagem de hoje, de não dizer muitas coisas, de não procurar nossos amores, de não fazer tantas coisas, né? Porque a gente tem medo. Agora, se nós acreditamos na vida eterna, na evolução do espírito, na lei da reencarnação, com certeza teremos mais coragem. Por quê? Claro que vamos pensar naquilo que fazer para não sair que nem doido por aí. Mas sabemos que até as vergonhas que às vezes passamos, todo mundo passa, são passageiras, e é assim que a gente amadurece. Então nos deixa mais livres, mais light, né? Mais soltos. E aí nós conseguiremos viver uma vida melhor, né, Ivo? O medo, eu acredito que a gente aprenda, né, Ademir? Nós aprendemos ao longo da nossa vida a ter medo. Nós fomos tão negativados ao longo da nossa existência, até por todos que fizeram parte do nosso contexto. Nós recebemos tantos nãos, não é verdade? Desde os nossos pais, que fizeram, claro, o melhor que puderam conosco. Mas quantos nãos nós recebemos? Nós fomos educados a ouvir nãos. E essa negatividade toda ecoa dentro de nós hoje através da nossa baixa autoestima, da nossa falta de autovalorização, da nossa falta de autocompetência. Nós hoje não damos muitos passos significativos, e todos nós, eu me incluo nisso também, nós deixamos de dar muitos passos significativos porque ainda ecoam esses medos que nós aprendemos a ter. Eu sempre faço a seguinte comparação, né, Ademir? Vamos colocar um pranchão aqui, uma tábua de 30 centímetros no chão, e vamos andar tranquilamente sobre ela. Imaginem essa cena. Vocês caminhando em cima de uma tábua. A tábua estava no chão, tá? Agora vamos erguer esta tábua a 15 metros de altura e vamos tentar caminhar sobre ela. Estão vendo a cena? Acho que está todo mundo tremendo de medo, né? A tábua é segura, é um pranchão. Ela tem 30 centímetros de largura. Nós não vamos cair da tábua se nós andarmos com equilíbrio. Porque lá, quando ela estava no chão, nós andávamos sobre ela e tínhamos segurança. Agora, por que erguendo esta tábua a 15 metros de altura, nós começamos a tremer de medo? Nós aprendemos a ter medo. É exatamente isso, né? Aliás, se nós não tivéssemos ousado um pouco, né, Ivo? Nós não teríamos construído a Casa Divina Luz, né? Quando, na época, eu era presidente da casa, né? E que a gente se envolveu com financiamento, né, com 20, 30 pessoas aí do grupo, né, ninguém com as grandes possibilidades, na cara, na coragem, né, até fui chamado de louco, né? Se construiu aquele prédio imenso que hoje dá a possibilidade do espiritismo ser apregoado de uma forma tão abrangente em Flores da Cunha. Mas houve o quê, Ademir? Houve uma atitude de ousadia num primeiro momento. O que desafia os nossos medos? O medo não é para ser sufocado. O medo é para ser desafiado. Os medos precisam ser defrontados. Nós precisamos afrontar os nossos medos, olhar para eles, senti-los, não é verdade? Mas sim, isso eu acho que daria um papo assim para um programa de 2 horas. Bem interessante, né? E 5 anos depois, a casa estava lá em pé, paga, né? Tranquila, e vai permanecer, se não vierem um tremor de terra muito forte, né? Por uns 100 anos, vamos dizer assim, servindo a comunidade, né? Então, é uma coisa de ousadia. É usar. Né? E aqui a gente tem que fazer isso, né? Estou citando um exemplo aí de uma instituição social, né? Mas isso tem que ser exemplo na nossa vida. Na nossa cada um vida. De nós. Quanto nós arriscamos na nossa vida? Os jovens, os adolescentes que estão aí programando que profissão vão escolher, né? O que às vezes nos perguntam, muitas vezes, né? O que eu devo fazer? Estou cheio de medo. Você tem que seguir aquilo que teu coração chama. Ponto. Essa é a grande missão, né? A sua vontade mais básica. Mas o seu não, desejo mais íntimo. Mas não ligado a um sistema aonde coloca a sua profissão como uma forma de ganhar dinheiro. Ou seja... Mas como forma, sim, de realização pessoal. É. Porque aí nossos talentos vão sair para fora. Ah, mas eu queria ser professor, mas o professor está com um salário tão baixo que eu não vou ser. Exato, isso se ouve bastante. Ah, eu queria ser não sei o quê, mas aí... Nós estávamos falando ontem, né? Porque o filho do amigo meu, que estava fazendo um curso na faculdade de psicologia, né? O grande sonho dele era ser roteirista de filmes, né? Mas por que ele fez psicologia? Né? É uma forma, porque também o roteirista tem bastante psicologia, dele ter recursos para fazer aquilo que ele realmente quer. Sim, na sua exato. Vida, porque muitas vezes não consegue, né? Exato. É que eu disse assim, é que não é um escritor frustrado, né? Que nem eu, né? Que tem não, que não trabalhar em outras tipo coisas. Demir, tu não pode declarar isso. Não, mas não, tranquilo, né? Que a gente tem que ter outra profissão e aquela ser... Mas aquela que é a menina dos teus olhos. Eu gosto dessa expressão. Todos temos coisas dentro de nós que são a menina dos nossos olhos, né? E é nesta menina dos olhos, neste ponto da vontade, neste ponto de realização que é a fonte, né? Olha que palavra linda, eu gosto de usar essa palavra. A fonte, ali onde existe Deus, ali onde existe dentro de ti verdadeiramente aquele prazer em fazer. Se nós dessemos vazão a isso, tivéssemos menos medos na nossa vida e dessemos mais vazão a esta fonte interior, entende? Plena de talentos, plena de prazer em realizar as coisas. Meu amigo Ademir, caros ouvintes, nós realizaríamos muito mais. É isso aí. Mas para a gente continuar nesse caminho que nós estamos de ousadia, né? Como Madre Teresa, que se largou a sua situação cômoda dentro de um convento para sair para as ruas ajudar as crianças, né? Tem um cantor que também nos estimula bastante a termos essa ousadia, né? E que nós trazemos a música de hoje, né? Que é Tente Outra Vez, com nosso amigo Raul Seixas. Yeah. A Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Então, minha gente, vamos tentar outra vez, né? Olha um pouco de Madre Teresa de Calcutá aqui, ó. Ao ver tantos moribundos agonizando pelas ruas sem que ninguém lhes prestasse socorro, Madre Teresa procurou pelas autoridades responsáveis e lhes pediu que dessem a ela um local para que pudesse socorrê-los. Assim foram-lhe cedidas duas grandes salas de um edifício vizinho. Ela, então, nomeou esse local como Casa do Moribundo. A princípio, ela teve alguns problemas de ordem religiosa com alguns grupos que professavam outra fé e, consequentemente, outra religião e cultura. Mas, com o passar do tempo, todos foram notando que ela tinha realmente boas intenções e que sua obra tinha verdadeiramente um caráter nobre. Assim, ela começa a receber donativos de hindus, muçulmanos, budistas e assim por diante. Na Catedral do Santíssimo Rosário, em abril de 1953, as primeiras missionárias da caridade fazem seus primeiros votos, a sua congregação, então, né? A ordem é aprovada pela Santa Sé, né, o papado, em 1 de fevereiro de 1965. E com a proteção da aprovação pontífica, estende-se por toda a Índia. A partir daí, com apenas 15 anos da fundação, esta congregação inicia a sua expansão na Índia, né, a princípio Ranchi, Nova Delhi, Bombaim. E foi justamente nesse período que ela começou a se tornar uma pessoa em destaque, pelo que ela fazia, a partir da década de 70, né? Depois ela fundou em 1965, na América Latina, na Venezuela, né? A sua primeira casa. Aí o Papa João Paulo II dá uns apoios para ela também, né? E aí, a partir de 1968, a congregação se espalha por Ceilão, Itália, Austrália, Bangladesh, Ilhas Maurícias, Peru, Canadá, e vai indo, né? Olha a abrangência que teve. Chegou, né? Depois na Alemanha, na Rússia, né? E em 15 de junho de 1976, em Nova York, Estados Unidos, local onde é fundado o ramo contemplativo dos missionários da caridade, né? Ela recebe inclusive uma premiação do governo americano, dos mais fortes, né? Em 79, recebe o Prêmio Nobel da Paz, né? Tornando-se mundialmente conhecida e admirada. Ainda no mesmo ano, João Paulo II recebe em audiência privada e ela converte-se, mesmo sem jamais ter frequentado um curso de diplomacia, na melhor embaixadora do Papa em todas as nações, fóruns e assembleias. Veja só, né? O Papa lhe diz: você pode ir aonde eu não posso, vai e fale em meu nome. Nossa Senhora. Veja bem até que ponto um ser humano, né, Ademir, pode alargar as suas fronteiras. E no caso, né, veja aqui, ó, foi até quando a missão na Terra chegou ao fim, em 5 de setembro de 1997, né, com 700 casas espalhadas pelo mundo. 700 casas? E mais de 100 países. Nossa Senhora. Né, China, Coreia, todos esses países assim, né, foi se expandindo a sua missão. Sempre, né, baseada na fé, no amor, na solidariedade, resignação, renúncia e respeito a Deus. E uma experiência aqui para gente dela, né, para gente ilustrar mais Madre Teresa de Calcutá. Uma noite saímos às ruas e recolhemos 4 pessoas das ruas. Uma delas, no entanto, estava num estado terrível. Eu disse às outras irmãs que cuidasse das outras, né, que eu me encarregaria de cuidar da que estava no pior estado. Enfim, fiz tudo o que meu amor poderia fazer. Cuidei dela, a pus na cama e então vi um lindo sorriso em seu rosto. Ela apenas pegou na minha mão e disse-me: muito obrigado. E morreu. Não pude deixar então de examinar a minha consciência diante dela. Foi então que lhe perguntei: o que teria feito eu em seu lugar? E minha resposta foi muito curta e simples. Eu teria tentado atrair um pouco de atenção a mim mesma. Eu teria dito: eu estou faminta, estou morrendo, estou com fome sim e frio, ou algo parecido. Mas ela me deu muito mais do seu amor incondicional e faleceu com um grande sorriso no rosto. Vejam só, né? O que acontece então de comum na vida desses grandes seres e que eles valorizam tanto. Uma pessoa, né, morrendo feliz por ela ter acolhido. Outro caso de um homem que recolhemos com vermes em todo o corpo, o qual, após termos trazido ao lar, nos disse: tenho vivido como um animal nas ruas, mas vou morrer como um anjo tratado e cuidado. Após termos retirado todos os vermes do seu corpo, tudo o que me disse com um grande e belo sorriso foi: irmã, estou voltando para casa, para Deus. E morreu. Foi tão belo esse momento, ver a grandeza daquele homem que pôde falar aquilo sem culpar ninguém, se comparar com nada, verdadeiramente como um anjo. Esta é a grandeza das pessoas ricas de espírito, mas pobres materialmente. Então, duas passagens assim belíssimas, né, que Madre Teresa cita, né, que aconteceu com ela. Ela desencarna, né, Ademir, no dia 5 de setembro de 1997. E por coincidência, no mesmo dia, desencarna também a princesa Diana. Duas grandes princesas, então, né? Exatamente. Uma do mundo material e outra do mundo espiritual, né? É, e eu acredito que também por detrás disso existe uma lição. Nós não temos tempo aqui agora para analisar essa, entre aspas, coincidência, né? Mas eu acredito que tenha sido um privilégio hoje trazermos aqui a história desta grande figura humana que foi Madre Teresa de Calcutá. Que ela possa sempre, né, Ademir, nos inspirar na busca de uma espiritualidade que possa salvar em primeiro lugar a nossa vida, para que um dia a gente possa chegar num ponto de desapego, num ponto de elevação e de iluminação espiritual como ela chegou. Eu queria dizer que foi um privilégio estar aqui nessas duas semanas, né, Ademir? Agora eu acredito que semana que vem o Mikis retorne das suas férias paradisíacas que ele está tendo lá na Praia dos Ingleses, né, em Santa Catarina. Que delícia, né? Então, queria dizer a todos vocês, convidar vocês, hoje de tarde a palestra na Casa Espírita Divina Luz terá como tema o poder do afeto. Estão todos convidados, então, para participar dos trabalhos hoje à tarde na Casa Espírita. Uma boa tarde a todos, Ademir. Boa tarde. E com certeza você vai continuar com o nosso programa. Já veio colaborar outras vezes, né? E vai continuar, né? E eu vou encerrar o nosso programa fazendo uma pergunta a todos os ouvintes e dando uma resposta de um outro assunto também. O senhor não daria um banho a um leproso nem por $1 milhão, não é mesmo? E Madre Teresa diz: eu também não. Só por amor se pode dar banho a um leproso. E a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Um grande abraço a todos, um bom final de semana. Contamos com você na sua audiência no próximo sábado, meio-dia às 13 horas, com mais uma edição do programa Renascer, aqui pela 104.9. A Flores FM apresentou Programa Renascer. Feliz por sua audiência, Renascer convida para que você sintonize a Flores FM no próximo sábado, das 12 às 13 horas. Bom final de semana.